acompanha meu ritmo. Eu não quero chiclete grudado no meu pé. Final de semana vou pra onde eu quiser. Não vem me controlar, nem me botar coleira. Eu tô vacinada e só vou te dar canseira. Eu te rejeito, não quero não. Seu pirulito já passou de mão em mão. Usaram tudo, deixaram só no palito. Se liga, eu não quero pirulito derretido. Quando entro na guerra, metralho que vier, encaro de cabeça erguida, pois não sou uma qualquer. Estraçalho os babacas como eu era o tesourão. Mulher seletiva, deusa da sedução, eu te rejeito, não quero não. Seu pirulito já passou de mão em mão. Usaram tudo, deixaram só no palito. Se liga, eu não quero pirulito derretido. Meu bem, eu tô divando. Seu diamante bruto, tu não vai me lapidar. Fique bem quietinho quando a diva aqui passar. Nem um milhão de anos nunca vai triscar em mim. Tá cheio de malícia querendo vir fazer cheque. Eu te rejeito, não quero não. Seu pirulito já passou de mão em mão. Usaram tudo, deixaram só no palito. Se liga, eu não quero pirulito derretido. Eu te rejeito, não quero não. Seu pirulito já passou de mão em mão. Usaram tudo, deixaram só no palito. Se liga, eu não quero pirulito derretido. Eu te rejeito, não quero não. Seu pirulito já passou de mão em mão. Usaram tudo, deixaram só no palito. Se liga, eu não quero pirulito derretido. Eu te rejeito, não quero não. Valeu.